An-Nisa, a Sura das Mulheres. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ó homens, temei a vosso Senhor que vos criou de uma só pessoa e desta criou sua mulher e de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei Alá, em nome de quem vos solicitais mutuamente, e respeitai os laços consanguíneos. Por certo, Alá de vós é observante. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. E concedei aos órfãos suas riquezas, e não troqueis o maligno pelo benigno, e não devoreis suas riquezas junto com vossas riquezas. Por certo, isso é grande crueldade. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. E se temeis não ser equitativos para com os órfãos, esposai as que vos aprazam das mulheres, sejam duas, três ou quatro. E se temeis não ser justos, esposai uma só ou contentai-vos com as escravas que possuís. Isso é mais adequado para que não cometais injustiça. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. E concedei às mulheres no casamento suas saducat como dádiva. E se elas vos cedem voluntariamente algo destas, desfrutai-o com deleite e proveito. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. E não concedais aos ineptos vossas riquezas, que Alá vos fez por arrimo, e dai-lhes sustento delas, e vesti-os, e dizei-lhes palavras bondosas. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. E ponde à prova os órfãos até que atinjam o matrimônio. Então, se percebeis neles maturidade, entregai-lhes suas riquezas e não as devoreis com dissipação e presteza antes de eles alcançarem a maioridade. E quem é rico que se abstenha dessas riquezas, e quem é pobre que delas desfrute algo convenientemente. E quando lhes entregardes as riquezas, fazei-o perante testemunhas e basta lá por ajustador de contas. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Há para os homens porção do que deixam os pais e os parentes, e há para as mulheres porção do que deixam os pais e os parentes, seja pouco ou muito, é porção preceituada. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. E se os parentes não herdeiros e os órfãos e os necessitados presenciam a divisão da herança, dai-lhes algo dela e dizei-lhes palavras bondosas. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. E que receiem pelos órfãos os que se deixarem atrás de si descendência indefesa, com ela se preocupam. Então, que temam Alá e que digam dito apropriado. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Por certo, os que devoram as riquezas dos órfãos injustamente apenas devoram fogo para dentro de seus ventres e queimar-se-ão em fogo ardente. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alá recomenda-vos acerca da herança de vossos filhos. Ao homem cota igual à de duas mulheres. Então, se forem mulheres duas ou acima de duas, terão dois terços do que deixar o falecido. E se for uma, terá a metade. E aos pais, a cada um deles, o sexto do que deixar o falecido, se esse tiver filho. E se não tiver filho e seus pais o herdarem, a mãe o terço. E se tiver irmãos, a mãe o sexto. Isso depois de executado o testamento que houver feito, ou de pagas as dívidas, entre vossos pais e vossos filhos, não vos inteirais de quais deles vos são mais próximos em benefício. É preceito de Alá. Por certo, Alá é onisciente, sábio. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. E tereis a metade do que vossas mulheres deixarem, se estas não tiverem filho, e se tiverem filho, a vós o quarto do que deixarem. Isso depois de executado o testamento que houverem feito ou de pagas as dívidas, e terão elas o quarto do que deixardes, se não tiverdes filho, e se tiverdes filho a elas, o oitavo do que deixardes. Isso depois de executado o testamento que houverdes feito ou de pagas as dívidas. E se houver homem ou mulher com herança e em estado de kalalá, e tiver um irmão ou uma irmã, a cada um deles o sexto, e se forem mais que isso, serão sócios no terço, depois de executado o testamento que houver sido feito, ou de pagas as dívidas, sem prejuízo de ninguém. É recomendação de Alá, e Alá é onisciente, clemente. Tilka hududullah, wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannat. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Esses são os limites de Alá, e a quem obedece a Alá e a seu mensageiro, ele os fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E esse é o magnífico triunfo. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. E a quem desobedece a Allah e a seu mensageiro e transgride seus limites, ele o fará entrar em fogo. Nele será eterno e terá aviltante castigo. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. E aquelas de vossas mulheres que cometerem obscenidade, então fazei testemunhar contra elas quatro de vós. E se o testemunharem, retende-as nas casas, até que a morte lhes leve a alma, ou que Alá lhes trace um caminho. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. E aqueles dois dentre vós que a cometerem, então molestai-os. E se ambos se voltarem arrependidos e se emendarem, dai-lhes de ombros. Por certo, Alá é remissório, misericordiador. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Entende Alá a remissão apenas para os que fazem o mal por ignorância, em seguida logo se voltam arrependidos. Então a esses Alá remitirá. E Alá é onisciente, sábio. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. E a remissão não é para os que fazem más obras, até que no momento em que a morte se apresenta um deles diz, volto-me arrependido agora, nem para os que morrem enquanto renegadores da fé, para esses preparamos doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ó vós que credes, não vos é lícito herdar as mulheres contra a vontade delas, e não as impeçais de se casarem de novo, a fim de que vos vades com algo que já lhes havíeis concedido, exceto se elas cometem evidente obscenidade. E convivei com elas convenientemente, e se as odiais, pacientai, quiçá odieis algo em que Alá faz existir um bem abundante. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. E se desejais substituir uma esposa em lugar de outra, e haveis concedido a uma delas um quintal de ouro, nada tomeis deste. Tomá-lo-ieis, sendo infâmia e evidente pecado? E como o tomaríeis, enquanto com efeito vos unistes um com o outro intimamente, e elas firmaram convosco sólida aliança. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. E não esposeis as mulheres que vossos pais esposaram, exceto se isso já se consumou. Por certo, isso é obscenidade e abominação. E que vil caminho! حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. É-vos proibido esposardes vossas mães e vossas filhas e vossas irmãs e vossas tias paternas e vossas tias maternas e as filhas do irmão e as filhas da irmã e vossas amas de leite e vossas irmãs de leite e as mães de vossas mulheres e vossas enteadas que estão em vossa proteção, filhas de vossas mulheres com as quais consumais o casamento, e se não haveis consumado com elas, não há culpa sobre vós e as mulheres de vossos filhos procriados por vós. E vos é proibido vos juntardes em matrimônio a duas irmãs, exceto se isso já se consumou. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. É-vos proibido esposardes as mulheres casadas, exceto as escravas que possuís. É prescrição de Alá para vós. E vos é lícito, além disso, buscar de mulheres com vossas riquezas, para as esposardes, e não para cometerdes adultério. E aquelas, com as quais vos deleitardes, concedei-lhes seu mar, como direito preceituado. E não há culpa sobre vós pelo que acordais mutuamente, depois do preceituado. Por certo, Alá é onisciente, sábio. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. E quem de vós não pode pelas posses esposar as crentes livres, que ele tome mulher dentre as jovens crentes que possuís. E Alá é bem sabedor de vossa fé. Procedeis uns dos outros, então esposai-as com a permissão de seus amos, e concedei-lhes seu mar, convenientemente, sendo elas castas, não adúlteras e não tendo amantes. E quando casadas, se então cometem obscenidade, caber-lhes-á a metade do castigo das mulheres livres. Isso para quem de vós recear o embaraço do adultério. E pacientardes-vos é melhor. E Alá é perdoador, misericordiador. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Alá deseja tornar evidente para vós o que não sabeis e guiar-vos aos procedimentos dos que foram antes de vós e voltar-se para vós. E Alá é onisciente, sábio. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. E Alá deseja voltar-se para vós, e os que seguem a lascívia desejam que vos desvieis com formidável desviar. يريد الله أن يخفف عنكم. Alá deseja aliviar-vos as dificuldades e foi criado frágil o ser humano. Ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ó vós que credes, não devoreis ilicitamente vossas riquezas entre vós, mas é lícito existir comércio de comum acordo entre vós. E não vos bateis, por certo, Alá para convosco é misericordiador. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. E a quem o faz com agressão e injustiça, faloemos entrar no fogo, e isso para lá é fácil. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Se evitais os grandes pecados de que sois coibidos, remir-vos-emos as más obras e far-vos-emos entrar em entrada nobre. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله E não aneleis aquilo porque Alá preferiu alguns de vós a outros. Há para os homens porção do que logram, e há para as mulheres porção do que logram. E pedi a Alá algo de seu favor. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. E para cada um fizemos herdeiros do que os pais e os parentes deixam, e aqueles com quem firmastes pacto, concedei-lhe sua porção, por certo Alá de todas as coisas é testemunha. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Alá preferiu alguns a outros e pelo que despendem de suas riquezas. Então, as íntegras são devotas, custódias da honra, na ausência dos maridos, pelo que Alá as custodiou. E há aquelas, de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito e batei-lhes. Então, se eles vos obedecem, não busquei meios de importuná-las. Por certo, Alá é Altíssimo, Grande. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. E se temeis discórdia entre ambos, enviai-lhes um árbitro da família dele e um árbitro da família dela. Se ambos desejam reconciliação, Alá estabelecerá concórdia entre eles. Por certo, Alá é onisciente, conhecedor. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. E adorai Alá e nada lhe associeis. E tende benevolência para com os pais e os parentes e os órfãos e os necessitados e o vizinho aparentado e o vizinho estranho e o companheiro achegado e o filho do caminho e os escravos que possuís. Por certo, Alá não ama quem é presunçoso, arrogante. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. E os que são ávaros e ordenam a avareza aos outros e ocultam o que Alá lhes concedeu de seu favor, e preparamos para os renegadores da fé aviltante castigo. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. E Allah não ama os que despendem suas riquezas por ostentação para serem vistos pelos outros e não creem em Alá nem no derradeiro dia. E quem tem Satã por acompanhante, que viu acompanhante tem. E que lhes impenderia se crescem em Alá e no derradeiro dia, e se despendessem do que Alá lhes deu por sustento, e Alá deles é onisciente. Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Por certo, Alá não faz injustiça nem mesmo do peso de um átomo. E se este é uma boa ação, multiplicá-la-á e concederá de sua parte magnífico prêmio. Então, como estarão quando trouxermos de cada comunidade uma testemunha e te trouxermos Muhammad por testemunha contra esses? Nesse dia, os que renegam a fé e desobedecem ao mensageiro almejarão ser tragados pela terra e não poderão ocultar de Alá conversação alguma. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ó vós que credes, não vos aproximeis da oração enquanto ébrios, até que saibais o que dizeis, nem mesmo quando junub, exceto quando em viagem, até que vos banheis completamente. E se estais enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos e roçai as faces e os braços à guisa de ablução. Por certo, Alá é indulgente, perdoador. Alam tara ila alladhina utu naseeban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabeel. Não viste, Muhammad, aqueles aos quais fora concedida porção do livro? Eles compram descaminho e desejam que vos descaminheis do caminho reto. Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. E Allah é bem sabedor de vossos inimigos. E basta Allah por protetor, e basta Allah por socorredor. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Dentre os que praticam o judaísmo, aos que alteram o sentido das palavras do livro e dizem, ouvimos e desobedecemos, e ouve Oxalá, não ouças, e dizem, Rainá, deturpando a verdade com suas línguas e difamando a religião. E se eles dissessem, ouvimos e obedecemos, e ouve e olha-nos. Ser-lhes-ia melhor e mais reto, mas Alá os amaldiçoou por sua renegação da fé, e não crerão, exceto poucos. Ya ayyuha alladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Ó vós, a quem foi concedido o livro, crede no que fizemos descer, confirmando o que está convosco, antes que apaguemos faces e as reduzamos às nucas, ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos as pessoas transgressoras do sábado. E a ordem de Alá deve ser cumprida. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Por certo, Alá não perdoa que lhe associem outra divindade, e perdoa tudo o que for afora isso a quem quer. E quem a associa a Alá, com efeito, forjará formidável pecado. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Não viste, Muhammad, os que se pretendem dignos? Mas Alá é quem dignifica quem quer, e eles não sofrerão injustiça, nem a mínima que seja. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Olha como forjam mentiras acerca de Allah. E basta isso por evidente pecado. Alam tara ila alladhina utu naseeban min alkitabi yu'minuna biljibti wat-taghuti wa yaquluna lilladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila. Não viste aqueles a quem fora concedida a porção do livro? Creem em Al-Jibt e Al-Tahut, e dizem dos que renegam a fé, esses são os mais bem guiados no caminho que os que creem. Ulaika alladhina la'anahumullah, wa man yal'anillahu falan tajida lahu naseera. Esses são os que Allah amaldiçoou, e para quem Allah amaldiçoa, não lhe encontrará socorredor algum. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Tem eles porção de soberania? Então, nesse caso, dela não concederiam aos outros homens o mínimo que fosse. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Ou invejam eles, os homens, pelo que Alá lhes concedeu de seu favor. E com efeito, concederamos o livro e a sabedoria à família de Abraão, e concederamos-lhes magnífica soberania. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Então, dentre eles, há quem nele creia, e dentre eles, há quem dele se afaste, e basta a jena por fogo ardente. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Por certo, aos que renegam nossos sinais, fá-los-emos entrar em fogo. Cada vez que suas peles se consumirem, trocá-las-emos por outras peles, para que experimentem o castigo. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. E aos que creem e fazem as boas obras, fá-los-emos entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Nesses terão mulheres puras. E fá-los-emos entrar em sombra sombrosa. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Por certo, Alá vos ordena que restituais os depósitos a seus donos. E quando julgardes entre os homens, que julgueis com justiça. Por certo, quão excelente é isso a que Alá vos exorta. Por certo, Alá é onisciente, onividente. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ó vós que credes, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro e às autoridades dentre vós. E se disputais por algo, levai-o a Alá e ao mensageiro, se sois crentes em Alá e no derradeiro dia. Isso é melhor e mais belo em interpretação. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Não viste, Muhammad, aqueles que pretendem crer no que foi descido para ti e no que fora descido antes de ti? Desejam recorrer ao julgamento de At-Tahud, enquanto com efeito foram ordenados a renegá-lo. E Satã deseja descaminhá-los com profundo descaminho. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. E quando se lhes diz: vinde ao que Alá fez descer e ao mensageiro. Tu vês os hipócritas se afastarem de ti decididamente. بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Então, como estarão quando uma desgraça os alcançar pelo que suas mãos anteciparam? Em seguida, chegarão a ti jurando por Alá: não desejamos senão benevolência e concórdia. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Esses, Allah sabe o que há em seus corações. Então dá-lhes de ombros, mas exorta-os e diz-lhes às almas dito convincente. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. E não enviamos mensageiro algum senão para ser obedecido com a permissão de Alá. E se eles, quando foram injustos com si mesmos, chegassem a ti e implorassem perdão a Alá, e se o mensageiro implorasse perdão para eles, haveriam encontrado a Alá remissório, misericordiador. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Então, por teu Senhor, não crerão, até que te tomem por árbitro das dissensões entre eles. Em seguida, não encontrem em si mesmos constrangimento no que julgaste, e até que se submetam completamente. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. E se nós lhes houvéssemos prescrito, matai-vos ou saí de vossos lares, não o haveriam feito, exceto poucos deles. E se houvessem feito aquilo a que foram exortados, haver-lhes ia sido melhor, e tornar-se-lhes-ia mais firme a crença. E nesse caso, haver-lhes-íamos concedido de nossa parte magnífico prêmio. E havê-los-íamos guiado a uma senda reta. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. E quem obedece a Alá e ao mensageiro, esses estarão com os que Alá agracia, os profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros. E que belos companheiros esses. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Esse é o favor de Alá, e basta Alá por onisciente. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Ó vós que credes, tomai vossas precauções e saí a campo em pequenos grupos, ou saí todos juntos. E por certo, há dentre vós quem procrastine o combate. Então, se uma desgraça vos alcança, diz, com efeito, Alá agraciou-me por não haver estado com eles presente. E se um favor de Alá vos alcança, diz, como se não houvesse afeição entre vós e ele. Quem dera houvesse estado com eles, então, haveria eu triunfado com magnífico triunfo. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Então que combatam no caminho de Alá os que vendem a vida terrena pela derradeira vida. E a quem combate no caminho de Alá e é morto ou vence, conceder-lhe-emos magnífico prêmio. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. E por que razão não combateis no caminho de Alá e pela salvação dos indefesos, dentre os homens e as mulheres e as crianças, os quais dizem, Senhor nosso, faze-nos sair desta cidade, cujos habitantes são injustos, e faze-nos de tua parte um protetor, e faze-nos de tua parte um socorredor. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كيد الشيطان كان ضعيفا. Os que creem combatem no caminho de Allah, e os que renegam a fé combatem no caminho de Al-Tahut. Então combatei os aliados de Satã. Por certo, a insídia de Satã é frágil. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Não viste, Muhammad, aqueles aos quais foi dito: detende vossas mãos e cumpri a oração, concedei a zaká. Então, quando lhes foi prescrito o combate, eis um grupo deles que receou os homens com o mesmo receio que de Alá, ou com mais veemente receio, e disseram: Senhor nosso, por que nos prescreveste o combate? Que antes nos houvesses concedido prazo até um termo próximo. Dize: o gozo da vida terrena é ínfimo, e a derradeira vida é melhor para quem é piedoso, e não sofrereis injustiça, nem a mínima que seja. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Onde quer que estejais, a morte atingir-vos-á, ainda que estejais em elevadas torres. E se algo de bom os alcança, dizem: isto é da parte de Alá. E se algo de mal os alcança, dizem: isto é de ti. Dize: tudo é de Alá. Mas por que razão este povo quase não entende conversação alguma? Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula. O que quer de bom que te alcance é de Alá, e o que quer de mal que te alcance é de ti mesmo. E te enviamos, Muhammad, como mensageiro para a humanidade, e basta lá por testemunha. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Quem obedece ao mensageiro, com efeito obedece a Allah. E quem volta as costas, não te enviamos sobre eles por custódio. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. E dizem: obediência. E quando se retiram de tua presença, uma facção deles maquina à noite outra coisa que o que disseste. Mas Alá escreve o que maquinam. Então dá-lhes de ombros e confie em Alá, e basta Alá por patrono. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. E não ponderam eles o Alcorão? E fosse vindo de outro que Alá, encontrariam nele muitas discrepâncias. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. E quando algum assunto de segurança ou medo lhe chega, divulgam-no. E se eles o levassem ao mensageiro e às autoridades entre eles, os que os desvendam por meio desses, sabê-lo-iam. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, haveríeis, exceto poucos, seguido a Satã. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Então combate no caminho de Alá. Tu não és responsável senão por ti mesmo. Incita os crentes ao combate. Quizá Alá detenha a fúria dos que renegam a fé. E Alá é mais veemente na fúria e mais veemente no tormento. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Quem intercede com boa intercessão terá porção dela, e quem intercede com má intercessão terá partilha dela, e Alá sobre todas as coisas é preponderante. E se fordes saudados com uma saudação, saudai com outra melhor ou retribui-a. Por certo, Alá de todas as coisas é ajustador de contas. Allah la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allah haditha. Alá, não existe Deus senão Ele. Em verdade, Ele vos juntará no indubitável dia da ressurreição. E quem mais verídico que Alá em dizê-lo? E por que razão vos dividis em dois grupos, no tocante aos hipócritas, enquanto Alá os fez decair pelo que cometeram? Desejai guiar a quem Alá descaminhou? E para quem Alá descaminha, jamais encontrarás caminho. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Eles almejam que renegueis a fé como eles a renegam, e assim sereis iguais. Então, não tomeis dentre eles aliados até que emigrem no caminho de Alá, e se voltarem às costas, apanhai-os e matai-os onde quer que os encontreis. E não tomeis dentre eles aliado nem socorredor. Illa alladhina yasiluna ila qawmin baynakum wa baynahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Exceto os que se vincularem com o povo entre o qual e vós existe aliança, ou os que chegarem a vós com os peitos contritos por combater-vos, ou por combater seu povo. E se Alá quisesse, haver-lhes-ia dado poder sobre vós, e eles vos haveriam combatido. Então, se apartarem de vós, e não mais vos combaterem, e vos lançarem a paz, Alá não vos fará caminho algum contra eles. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Encontrareis outros que desejam estar em segurança em relação a vós e em segurança em relação a seu povo. Cada vez que forem levados à sedição pela idolatria, nela falos-ão decair. Então, se não se apartam de vós, nem vos lançam a paz, nem detêm as próprias mãos, apanhai-os e matai-os onde quer que os acheis. E contra esses, damo-vos evidente autoridade. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله E não é admissível que um crente mate a outro crente, exceto por engano. E quem mata um crente por engano, então que ele se alforrie um escravo crente e entregue indenização à sua família, a menos que esta dispense por caridade. E se a vítima é de um povo inimigo de vós e é crente, que se alforrie um escravo crente. E se é de um povo entre o qual e vós existe aliança, que se entregue à sua família indenização e se alforrie um escravo crente. E quem não encontra recursos, que jejue por 2 meses seguidos como volta arrependida para Alá. E Alá é onisciente, sábio. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. E quem mata um crente intencionalmente, sua recompensa será ajena, nela será eterno, e Alá irar-se-á contra ele, e amaldiçoá-lo-á, e preparar-lhe-á formidável castigo. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ó vós que credes, quando percorrerdes o caminho de Alá, certificai-vos da situação e não digais àquele que vos dirige a saudação do Islã. Não é crente buscando com isso os efêmeros bens da vida terrena, pois junto de Alá há muitos ganhos. Assim éreis antes e Alá fez-vos mercê do Islã. Então, certificai-vos, por certo Alá do que fazeis, é conhecedor. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Não se igualam os ausentes do combate dentre os crentes não inválidos e os lutadores no caminho de Alá com suas riquezas e com si mesmos. Alá prefere os lutadores com suas riquezas e com si mesmos aos ausentes, dando-lhes um escalão acima destes. E a ambos Alá promete a mais bela recompensa. E Alá prefere os lutadores aos ausentes, dando-lhes magnífico prêmio. Escalões concedidos por ele e perdão e misericórdia. E Alá é perdoador, misericordiador. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Por certo, há aqueles que foram injustos com si mesmo. Os anjos lhes levarão as almas, dizendo, em que situação estáveis? Dirão, estávamos indefesos na terra? Os anjos dirão, a terra de Alá não era bastante ampla para nela emigrardes? Então, a morada desse será a Jena, e que viu o destino. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Exceto os indefesos dentre os homens e as mulheres e as crianças, que não têm meios de emigrar, e não seguiam a caminho algum. Então, a esses quiçá Alá os indulte, e Alá é indulgente, perdoador. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. E quem emigra no caminho de Alá encontrará na terra bastante abrigo, aviltante para o inimigo e prosperidade. E quem sai de sua casa emigrando para Alá e seu mensageiro, em seguida a morte atinge-o com efeito, entenderá Alá seu prêmio. E Alá é perdoador, misericordiador. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. E quando percorrerdes a terra, não haverá culpa sobre vós em abreviardes as orações, se temeis que os que renegam a fé vos provem. Por certo, os renegadores da fé são-vos inimigos declarados. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. E quando estiveres, Muhammad, com eles, e lhes celebrares a oração, que uma facção deles ore contigo e tome suas armas. Então, ao terminar a prosternação, que a outra facção esteja atrás de vós, e que esta outra facção que não orou, venha e ore contigo, e que tome suas precauções e suas armas. Os que renegam a fé almejariam que desatentasseis de vossas armas e de vossos pertences. Então, atacar-vos-iam de uma só vez. E não haverá culpa sobre vós em deixardes de lado vossas armas, se sois molestados pela chuva ou estáis enfermos. E tomai vossas precauções. Por certo, Alá preparou para os renegadores da fé aviltante castigo. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. E quando houverdes encerrado a oração, lembrai-vos de Allah, estando de pé ou assentados ou deitados, e quando estiverdes em segurança, cumpri a oração. Por certo, a oração para os crentes é prescrição com tempos marcados. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. E não vos desanimeis na busca do povo inimigo. Se estáis sofrendo, eles também sofrem como vós sofreis, enquanto vós esperais de Alá o que eles não esperam. E Alá é onisciente, sábio. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi tahkuma bayna-n-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inin khasima. Por certo, fizemos descer para ti, Muhammad, o livro com a verdade, a fim de que julgues entre os homens, conforme o que Alá te fez ver. E não sejas defensor dos traidores. Implora perdão a Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E não discutas acerca do que se traem a si mesmos. Por certo, Alá não ama quem é traidor, pecador. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Eles se escondem dos homens e não se escondem de Alá, enquanto ele está em sua companhia, quando maquinam à noite o que lhe não agrada do dito. E Alá está sempre abarcando o que fazem. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Ei-vos que discutis acerca deles na vida terrena, mas quem discutirá com Alá acerca deles no dia da ressurreição, ou quem será sobre eles patrono? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. E quem faz um mal ou é injusto com si mesmo, em seguida implora perdão a Allah, encontrará a Allah perdoador, misericordiador. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. E quem comete um pecado, o cometerá apenas em prejuízo de si mesmo, e Alá é onisciente, sábio. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. E quem comete erro ou pecado, em seguida o atira sobre um inocente, com efeito, carregar-se-á de infâmia e evidente pecado. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. E não for o favor de Alá para contigo e sua misericórdia, haveria uma facção deles intentando descaminhar-te, mas não descaminharam senão a si mesmo, e em nada te prejudicariam. E Alá fez descer sobre ti o livro e a sabedoria, e ensinou-te o que não sabias. E o favor de Alá para contigo é imenso. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Nada de bem há em muitas de suas confidências, exceto nas de quem ordena caridade, ou algo conveniente ou reconciliação entre as pessoas. E a quem o faz em busca de agrado de Alá, nós conceder-lhe-emos magnífico prêmio. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. E a quem discorda do mensageiro, após haver se tornado evidente para ele a direita direção e segue caminho outro que o dos crentes, abandoná-lo-emos no caminho que escolheu e fá-lo-emos entrar na jena, e que viu o destino. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Por certo, Allah não perdoa que lhe associem outra divindade, e perdoa tudo o que for fora disso a quem quer. E quem associa Allah com efeito se descaminhará com profundo descaminhar. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Não invocam além dele senão divindades femininas, e não invocam senão um rebelde Satã. Alá amaldiçoou-o. E ele disse: certamente tomarei uma porção preceituada de teus servos. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. E certamente descaminhá-los-ei e fá-los-ei nutrir vãs esperanças, e ordenar-lhes-ei que cortem as orelhas dos animais de rebanho, e ordenar-lhes-ei que desfigurem a criação de Alá. E quem toma Satã por aliado em vez de Alá, com efeito, se perderá com evidente perdição. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Ele lhes faz promessas e fala-os nutrir vãs esperanças, e Satã não lhes promete senão falácias. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. Esses, sua morada será a Gena, e eles não encontrarão desta fugida alguma. E aos que creem fazem as boas obras, fá-los-emos entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Essa é deveras a promessa de Alá. E quem mais verídico que Alá em dito? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. A recompensa não depende de vossos desejos nem dos desejos dos seguidores do livro. Quem faz mal, com ele será recompensado, e não encontrará para si, além de Alá, protetor nem socorredor. E quem faz as boas obras, varão ou varoa, enquanto crente, esses entrarão no paraíso e não sofrerão injustiça, a mínima que seja. E quem melhor em religião que aquele que entrega sua face a Alá enquanto benfeitor, e segue a crença de Abraão, monoteísta sincero? E Alá tomou Abraão por amigo. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra, e Alá está sempre abarcando todas as coisas. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. E consultam-te, Muhammad, sobre as mulheres. Dize, Alá vos instrui a respeito delas, e lembrai-vos do que se recita para vós no livro sobre as mulheres órfãs, as quais não concedeis o que lhes é preceito, enquanto tencionais esposá-las, e a respeito das crianças indefesas, e vos ordena cuidar dos órfãos com equidade. E o que quer que façais de bom, por certo Alá é disso onisciente. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. E se uma mulher teme de seu marido rejeição ou indiferença, não haverá culpa sobre ambos se se reconciliam com a reconciliação. E o reconciliar-se é melhor, e a mesquinhez está sempre presente nas almas. E se bem fizerdes e fordes piedosos, por certo Alá, do que fazeis, é conhecedor. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. E não podereis ser justos com vossas mulheres, ainda que sejais zelosos disso, e não vos desvieis com total desviar de nenhuma delas, então a deixaríeis como que suspensa. E se vos emendais e sois piedosos, por certo Alá é perdoador, misericordiador. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. E se ambos se separam, Alá enriquecerá a cada um deles de sua munificência, e Alá é munificente, sábio. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. E de Allah é o que há nos céus e o que há na terra. E com efeito, recomendamos àqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós e a vós que temais a Alá. E se renegais a fé, por certo de Alá é o que há nos céus e o que há na terra, e Alá é bastante a si mesmo, louvável. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra, e basta lá por patrono. Se ele quisesse, far-vos-ia ir, ó humanos, e faria vir outros em vosso lugar. E Alá sobre isso é onipotente. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Quem deseja a retribuição da vida terrena, saiba que é junto de Alá está a retribuição da vida terrena e da derradeira vida. E Alá é onisciente, onividente. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ó vós que credes, sede constantes na equanimidade, testemunhando por Alá, ainda que contra vós mesmos, ou contra os pais e os parentes. Quer se trate de rico ou pobre, Alá terá prioridade sobre ambos. Então não sigais as paixões para serdes justos. E se deturpais o testemunho ou dais de ombros, por certo Alá, do que fazeis, é conhecedor. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ó vós que credes, crede em Alá e em seu mensageiro e no livro que ele fez descer sobre seu mensageiro e no livro que ele fizera descer antes. E quem renega Alá e a seus anjos e a seus livros e a seus mensageiros e ao derradeiro dia, com efeito, descaminhar-se-á com profundo descaminhar. Inna allazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Por certo, aos que creram depois renegaram a fé, em seguida creram, depois renegaram a fé, em seguida acrescentaram-se em renegação da fé, não é admissível que Alá os perdoe nem os guie a caminho algum. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Avisara aos hipócritas que terão doloroso castigo. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن São os que tomam por aliados os renegadores da fé em vez dos crentes. Buscarão junto deles o poder? Então, por certo, todo o poder é de Alá. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. E com efeito, ele fez descer sobre vós no livro que quando ouvirdes os versículos de Alá, enquanto os infiéis os renegam e deles zombam, não deveis sentar-vos com eles até confabularem em outra conversação, senão seríeis iguais a eles. Por certo, Alá juntará os hipócritas e os renegadores da fé na Gena a todos eles. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Os que espreitam o que ocorrerá para vós, então se obtendes uma conquista vinda de Alá, dizem, não estávamos convosco? E se há para os renegadores da fé porção da conquista, dizem, não vos conduzimos e vos defendemos dos crentes? Então Alá julgará entre vós no dia da ressurreição, e Alá não fará aos renegadores da fé caminho para triunfarem sobre os crentes. Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Por certo, os hipócritas procuram enganar Alá, mas ele é quem os engana. E quando se levantam para a oração, levantam-se preguiçosos, querem ser visto pelos outros por ostentação e não se lembram de Alá, exceto poucos. مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ أُولَٰئِ وَلَا إِلَٰهَ أُولَٰئِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Hesitantes nisso. Não estão nem com estes, nem com aqueles. E para quem Alá descaminha, jamais encontrarás caminho. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al kafirina awliya'a min duni al mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Ó vós que credes, não tomeis os renegadores da fé por aliados em vez dos crentes. Desejais dar a Alá comprovação evidente contra vós? Por certo, os hipócritas estarão nas camadas mais profundas do fogo, e para eles não encontrarás socorredor algum. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Exceto os que se voltam arrependidos e se emendam e se agarram a Allah e são sinceros com Allah em sua devoção. Então esses estão com os crentes, e Alá concederá aos crentes magnífico prêmio. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima. Que faria Alá com vosso castigo se agradeceis e credes? E Alá é agradecido, onisciente. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Alá não ama a declaração de maledicência, exceto a de quem sofre injustiça, e Alá é oniovinte, onisciente. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Se mostrais um bem, ou se o escondeis, ou se indultais um mal, por certo Alá é indulgente, onipotente. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Por certo, os que renegam a Alá e a seus mensageiros e desejam fazer distinção entre Alá e seus mensageiros e dizem: cremos em uns e renegamos a outros, e desejam tomar entre isso um caminho intermediário. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Esses são os verdadeiros renegadores da fé, e para os renegadores da fé preparamos aviltante castigo. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. E aos que creem em Alá e em seus mensageiros e não fazem distinção entre nenhum deles, a esses Alá lhes concederá seus prêmios, e Alá é perdoador, misericordiador. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Os seguidores do livro pedem-te que faças descer sobre eles um livro do céu. E com efeito, eles pediram a Moisés prova maior que essa e disseram: faze-nos ver Alá declaradamente. Então, o raio apanhou-os por sua injustiça. Em seguida, tomaram bezerro por divindade, após lhes haverem chegado as evidências. Indultamo-los por isso, e concedemos a Moisés evidente comprovação. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. E elevamos acima deles o monte por causa de sua aliança e dissemos-lhes: entrai pela porta da cidade prosternando-vos. E dissemos-lhes: não transgridais o sábado. E firmamos com eles sólida aliança. فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Amaldiçoamo-los por haverem desfeito sua aliança e renegado os sinais de Alá e matado sem razão os profetas, e por haverem dito: nossos corações estão encobertos? Não, mas Alá selou-os por sua renegação da fé, então não creem, exceto poucos. E por sua renegação da fé, e por seu dito de formidável infâmia sobre Maria. رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Por certo, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjeturas que seguem, e não o mataram, seguramente. Mas Alá acendeu-o até ele, e Alá é todo-poderoso. Sábio. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. E não há ninguém dos seguidores do livro que antes de morrer deixe de nele crer. E no dia da ressurreição, ele será testemunha contra eles. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Então, por injustiça dos que praticam o judaísmo, proibimos-lhes coisas benignas que lhes eram lícitas. E por afastarem a muitos do caminho de Alá. E por tomarem a usura enquanto foram coibidos disso, e por devorarem ilicitamente as riquezas dos outros homens, e para os renegadores da fé dentre eles, preparamos doloroso castigo. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Mas os que dentre eles estão enraizados na ciência e os crentes creem no que foi descido para ti e nos que fora descido antes de ti e aos que cumprem a oração e aos que concedem a zaká e aos crentes em Alá e no derradeiro dia, a esses concederemos magnífico prêmio. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Por certo, nós te fizemos revelações, Muhammad, como fizemos a Noé e aos profetas depois dele. E fizemos revelações a Abraão e a Ismael, e a Isaac e a Jacó, e às tribos e a Jesus, e a Jó e a Jonas, e a Araão e a Salomão, e concedemos os salmos a Davi. E enviamos mensageiros de que, com efeito, te fizemos menção antes e mensageiros de que não te fizemos menção. E Alá falou a Moisés efetivamente. Mensageiros por alviçareiros e admoestadores, para que não houvesse da parte dos humanos argumentação diante de Alá após a vinda dos mensageiros. E Alá é todo-poderoso, sábio. Mas Alá testemunha o que fez descer para ti. Ele o fez descer com sua ciência, e os anjos também o testemunham, E basta lá por testemunha. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, com efeito, descaminham-se com profundo descaminhar. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Por certo, aos que renegam a fé e são injustos, não é admissível que Alá os perdoe, nem os guie a vereda alguma. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Exceto a vereda da Jena. Nela serão eternos para todo sempre. E isso para lá é fácil. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ó humanos, com efeito o mensageiro chegou-vos com a verdade de vosso Senhor. Então crede, é-vos melhor. E se renegais a fé, por certo de Alá é o que há nos céus e na terra. E Alá é onisciente, sábio. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ó seguidores do livro, não vos excedais em vossa religião e não digais acerca de Alá senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é senão o mensageiro de Alá e seu verbo, que ele lançou a Maria, e espírito vindo dele. Então crede em Alá e em seus mensageiros, e não digais, trindade. Abstende-vos de dizê-lo, é-vos melhor. Apenas Alá é Deus único, glorificado seja. Como teria ele um filho? Dele é o que há nos céus e o que há na terra, e basta Alá por patrono. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. O Messias não desdenhará seu servo de Alá nem os anjos a ele achegados. E aos que desdenham sua adoração e se ensoberbecem, ele os reunirá a todos a ele. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Então, quanto aos que creem e fazem as boas obras, ele os compensará com seus prêmios e lhes acrescentará algo de seu favor. E quanto aos que desdenham sua adoração e se ensoberbecem, ele os castigará com doloroso castigo, e não encontrarão para si, além de Alá, protetor nem socorredor. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ó humanos, com efeito, chegou-vos uma provança de vosso Senhor, e fizemos descer para vós evidente luz. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Então, quanto aos que creem em Alá e a Ele se agarram, fá-los a entrar em misericórdia vinda dEle e em favor, guiá-los a até Ele por uma senda reta. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Consultam-te, Muhammad. Dize, Alá vos instrui sobre Al-Kalala. E se um homem morre, não tendo filho nem pai, e tendo irmã, a esta a metade do que ele deixar, e ele a herdará se ela não tem filho. E se são duas irmãs, a elas os dois terços do que ele deixar. E se são irmãos, homens e mulheres, ao varão, uma cota igual à de duas varoas. Alá torna evidente para vós suas leis, para que vos não descaminheis, e Alá de todas as coisas é onisciente.